pensando que tô fofo, parça. Criminoso não paga de leque, sente o peso real da batida, jamais fica de vacilação. Na quebrada sempre pelo certo, na cadeia fiel fechadão. Transparente, sincero, bandido, verdadeiro, leal nas palavras. Atitude de um bom criminoso, que não aceita atitude isolada. Não faço rap por fome e dinheiro, descendente de Malcolm X, filho legítimo de Dandara. Salve, salve nosso rei zumbi, na mesma forma, na mesma medida. Nós sempre vai honrar meu compadre, dentro e fora a mesma sintonia. Jamais vou abandonar os de verdade. Santa Helena roubar o meu parceiro, pobre louco te espero na rua. Muita axé, muita sabedoria, independente a vida continua. Vários na luta atrás do sustento, outros colecionando mancadas. Quantas pedras se tromba é aquilo, pra pilantra é de kit rajada. Vila Alvorada, Jardim Europa, Jardim Planalto, Vila União. Muita força tinais, Paraná, Godines na função. Uma coque na mão, seis pente no bolso, plantado no beco da vila. Vapor e pano na alta, parceiro, dólar de crack e cocaína. Minha realidade, boy, não te fascina. Um choque pra sociedade, antes morto amargando um X. Antissistema, rap de verdade, até a última gota bandido. O eternamente fiel é a favela, se depender de nós é aquilo. Antissistema, produto da quebra, nos quatro cantos levando o respeito. É dentro e fora das grades, compadre. Rap é a voz dos rebeldes excluídos, do meu povo, das comunidades. Até a última gota bandido, eternamente fiel é a favela, se depender de nós é aquilo. Antissistema, produto da quebra, nos quatro cantos levando o respeito. É dentro e fora das grades, compadre. Rap é a voz dos rebeldes excluídos, do meu povo, das comunidades. Salve, Geneira, meu monstro. Sem palavra, irmão. Favela é contigo, é dentro e fora dos presídios mesmo, vagabundo. É o último suspiro, é a última gota de sangue, irmãozão. Aê, favela em cada célula do corpo, de alma e espírito, daquele jeitão, meu parceiro. De cá, e nem ser na voz, tá ligado? Salve contigo, atitude consciente. Forte, sincero, é um abraço. Representa, irmão. Salve Goiás, licença pra chegar, eu represento o Paraná. Onde o filho chora e a mãe não vê. Não vê cela fechada, uma facção pra cada ala, diferente do que passa na sua TV. Não vê o córrego podre que desce na viela. Favela chora sem saneamento nas ruas de terra. Não sobrou mais sua fúria negra que ressuscitou. A voz de quem morreu calado, esquecido no interior. Crack, cocaína, cada esquina uma biqueira. Menores refém do tráfico, morre pela bandeira. Troca tiro com a polícia sem nem saber atirar. Sem bandola, põe no muro e joga só de AK. Mata menos que o deputado que foi assinar pra com 65 anos eu poder me aposentar. Carai, que porra de cota pra nego ser formado, se eu não posso caminhar na frente do supermercado. Ai, Geneira, eu aprendi que o crime é louco, mas não admite falha. Bandido bom morre no fim do filme, é que ninguém vem pra semente, meu chapa. Independente do Deus que te ampara, o certo é o certo em qualquer lugar. Eu aprendi respeito pra ser respeitado, humildade e disciplina em qualquer lugar que eu vá. Meu rap morre aqui, não almejei tesouro. Dinheiro é bom, mas não posso deixar os moleque pobre louco. Na bonança ou no sufoco, é nós que tá. Mas o que gira é um estilo de vida, nós que tá. Até a última gota bandida, o eternamente fiel é a favela. Se depender de nós é aquilo. Antissistema, produto da guerra. Nos quatro cantos levando o respeito. É dentro e fora das grades, compadre. Rap é a voz dos rebeldes excluídos, do meu povo, das comunidades. Até a última gota bandida, eternamente fiel é a favela. Se depender de nós é aquilo. Antissistema, produto da quebra. Nos quatro cantos levando o respeito. É dentro e fora das grades, compadre. Rap é a voz dos rebeldes excluídos, do meu povo, das comunidades.